Buscai Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. A luz do alto ele virá sobre o teu ser. Desilusões.